Rapaz, Airbus está tendo a curta final ali, mantendo zero. Pois é, Airbus ali, mantendo zero, vou no 169. Estabilizada do 4206. 4206 completa na torre 1895. 1895, obrigado. Estamos no 4206, reparte externo. Passarei. 3560, solo ao 50, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita chama solo, 129, então 3560. Para 2109, vai seguir com o número 3. 2109, 3, 10, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 0. Solo Salvador, é o TAN 3560. 560, boa tarde, segue Alfa, reportante da Juliette. Boa tarde, Alfa, da Juliette, na 3560. É passar as pernas do 4206. Gente, aguarde, pista livre. November Whisky, por gentileza, faça um check rádio, identidade 1. November Whisky, por gentileza, faça um check rádio, eu não entendi a mensagem. Sim, 5/5, para Serra, November Mike Charlie, pronto, Robert. Juliette, November Whisky. Autorizado Sierra November Mike Charlie, conforme rota, nível 300, decola da 17, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Momo, código após direto, aciona 5553, controle 119.35, torre 118.95. Dael Leda. Dael Leda, 300, gol 1169. TAN 3560, Juliette, portão 8, bate 1. Juliette, portão 8, TAN 3560. Juliette, November Whisky, por gentileza, confirma a saída, Momo, código, após direto. Juliette, November Whisky, planejamento correto, confirma o pátio PLB. 08, Aerostar, para assinamento e táxi, chame torre 118, decimal 95. Juliette, November Whisky, bom voo. Esse na proa 040. Proa 040, Santos, 10. Passouro no meio para o localizador esquerda 130, reporte estabilizado. Lógico, esquerda 130, reporte estabilizado, passou. O 4206, solo 53, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 219 ou 4206. São Salvador, boa tarde. Azul 4206, livrou, Foxtrot, Lessol. 4206, boa, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes, Juliette, 4206. Pastor no meia torre, 1-1895. Só 3190 nessa pro intercepta o localizador. Isso é para 2000 pés. O ajuste no 012. Livre LF, 2012, 3190. Só 3190 vai seguir um eco 1-1-0 a 7 milhas da sua frente. Sente, 3190. Você levou o 1-1-9? Consiga. Autoriza pro de ótima. Guarde a coordenação com o Recife, voo 1-1-9. Gente, voo 1-1-9, obrigado. Check o trend, pouso na 1-0, vento no 60 graus com 8 nas, altímetro no 0-1-2. Tá em pouso na 1-0, pastor. Também assim que o Embraer da companhia inicia ataque, ingresso Juliette, portão 1. Juliette 1 aguardando firma, 4206. Puxa para o táxi. Azul 6999, autorizado táxi, vem até o ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-2, movou. 0-2-1-2-1-3-9-5, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, vou dar estação 3-1-9-0, 2 milhas e meia, vem da terra. Então 3190, reparte externo. 90. Papapá, Alfa Centro Serra, prossiga. Papapá, Alfa Centro Serra, confirme, apresenta o plano de voo, fala ES. Confirme. Afirmo, o está agora a 2 milhas da cabeceira. Gente, estamos acompanhando aqui. Gente, mantém o ponto de espera. 3325. 3325, voo 1-1-9, boa tarde. 1-0-1-2, livre táxi, chama para ingresso. No meia, solo 59, condições livre à esquerda na hotel. Sente livre na primeira direita, solo 2, 1.9. 3190, reporte na DA. 7190. Busque Charlie Babá, ciente, pronto, cobre. Pista livre 3190, vento 180 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 2. Lembra a pouso 2012, 3190. O visual se considera aerovia, nível 085, decola da 17, primeira curva à direita, corredor axé, restrito 1 mil pés inicialmente, aciona 0273, controle 119.35, torre 118.95. Charlie Babá, protegimento correto, confirma o PLB? 02 a bordo, para acionamento, táxi, chame torre 1-1-2-9-5, whisky, Charlie Babá, bom voo. Solo, Pastor 1-6, boa tarde, reporta na Delta. Chama para o táxi. A 3190, boa tarde. Dê passagem Embraer da Força Aérea, taxando V-Alpha. Após, segue o mesmo reportante da Juliette, 3190. Serra, confirme e prosseguimos da descendo. Isso é descida? Tchau, fotógrafo. Tchau, fotógrafo. Então, 3294, você tem identificação, autorizado a chegada à Mari, desça para o nível de voo 050. Desça para o Mari 050. 3190, segue via Alfa Juliette, portão 5, bate 1. Alfa Juliette, portão 5, 3190, boa tarde. 35, boa, 6999. Pastor, no meio estacionado, frequência livre, boa tarde. Controle Salvador Azul 6999. Do 6999, contato radar, Salvador 340, saída da Euleda. 360 da Euleda, 6999, né? Jetman, November Whisky, mantém posição alinhada devido à aeronave decolar da outra pista, estimado 2 minutos. Salvador, passarelo 231 no posto de estacionamento. Passarelo 231 na remota 12, autorizado, chama táxi. Autorizado, posto de estacionamento, chamará para o táxi 231. Mantenha o ponto de espera. Pressão vem a berruiz, que deve decolar da 17, vento 180 graus com 7 nós. Tânia 6210, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Mari, a chegada é 060, eu estou Papai, livre ingresso, apartilhado e pronto. Amber Whisky decolado ao 06, controle 19, sinal 35, com voo. Obrigado, senhor. Eu gostaria de fazer um reporte. Antes da entrada da pata, tem uma régua de alumínio, assim, um pedaço de ferro, aproximadamente 50 metros da entrada da pata, ok? Ok, está largada no chão ali? Sim, do lado da faixa central. A gente vamos informar a Infraero para mandar aqui para retirar a grato. Exatamente. Tá fazendo serra na escuta do controle, reporta em Paripo. Tudo bom, Papa Romeu, de lá está vendo isso, que decolamos com destino da Papa, sobe. Papa Romeu, Juliette, novembro, Whisky. Aciona o código 5553, aguardando o contato radar na saída Momo, subindo até o 300. 5553. Taxi 2231, POB 56, 4 horas e 20, alterna Brasília. Eu vou para o meu Juliette, não vendo isso. Então, a nossa radial de saída ideal é 291, poderia levar a Momo e após tirar do lado? Você vai completar a curva esquerda na flor de Momo e vamos, aguarde que eu vou direto do destino. Agora o contato radar está passando 3 mil pés. Beleza. Fácil, desça para 2 mil pés, ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil pés, 012, pode voar a Duna? Autorizado, na 3294. Direto Duna, 3294. Sené 6210, vou direto e Tata aguardando Duna. Direto e Tata aguardando Duna, Sené 6210. Delta Yankee, desce para o sul de tráfego local, reporta cruzando 3.500 pés. Juliette 91, isso confirme a proa de alto destino. 291. Decolado alto no zero, controle 19 decimal 35, com voo. Pronto, graças a... Papá Romeu, Whisky, Charlie, Papá. Mantém-se em condições visuais. 1 mil pés no corredor, axé. Quando possível, seu estimado de ingresso, terminal e Léo do seu pouso. Ok, vamos lá. Salvador, Antônio 2231, boa tarde. 3231, na linha, mantenho no zero. A linha mantém, 31. Sabe, papá, estima Portal Guas, 2033, o peso 2058. Gente, copiado. O esquiado do papá, guarde para a sessão. E decola, 2, 3, 8. O papá Romeu e Juliette, novembro, isso, e voa direto ao destino, radial 219, confere? 2919. 291, correto. Vou direto. 10 de novembro. Obrigado. Boa tarde, senhor Salvador. Boa no 645. Boa no 645. Boa tarde. Autorizado a chegada a bordo. Desce para 4 no pé com ajuste no 012. Ok. 012. Tema 210, voo direto Luna descendo para 3 mil pés, o ajuste no 013. Estado 903, direto Luna. Tema 3 mil. Tema 2231, decolado ao Luna 2, controle 19, decimal 35, com voo. 1935, muito obrigado e até. Sua passarela 2231, decolou, boa tarde. Passarela 2231, boa tarde, contato radar. Sou para o nível de voo 160, saída bom. O senhor vai ter condições de cumprir a restrição de altitude superior? Afirmativo, senhor. Gente, o 2231 estão sem restrições, subindo até o 160. Sem restrições até o 160, passarela. Estabilizou, 3894. 3894, completa para a torre. 1-1895. 1895. Tenho Serra, da próxima parede, está igual para a hora. Gente, Alfa Tango Serra, reporta na rotatória. Data rotatória, Alfa Tango Serra. Torre, boa tarde, tá 3894, final da 1 a 0. Boa tarde, tá 3894, reporte externo. Passarei. Damage, Airbus 320, despachando 060 para 3 mil pés. Após o seu cruzar com tráfego, será autorizado a subida. Chama Recife no 251. para o 231, está um pouquinho atrasado. Se puder voar VATAP, seria bom, Celia. Gente, o 2231, aguarde que eu vou VATAP assim que eu passar o 050. Sim, gente, ou então, se possível, depois já coordenar o setor adjacente barreiras. Faz a parte sem diversão até o 0 e 6 direto, Léo. O 6200 desce para 2000 pés, ajuste no 0 3, autorizado sinal, reporte estabilizado. Na 2100, temos um tráfego na proporção de 11 horas a 4 milhas no rumo oeste, um Bravo Eco 58, passando 1000 pés e subindo até o 085. VATAP, aguardando barreiras, agradece, 2231. Direto na final da Lotéria, reportar a final de 3 milhas, Alfa Tango Sierra. Solo 17, livre direita, solo 12, um decimal 9. Livre 1219. Solo, boa tarde, são 3294, livrou. Livre 1294, boa tarde. Segue Vialfa, Juliette, Portão 9, 71. Alfa Juliette, Portão 9, 3894. Portão Serra, livre pouso na 17, vento 180 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 3. No 0, no 3, está bastante travado, livre pouso na 17, Alfa Tango Serra. Mantenha a posição. Salvador, 62, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização para pouso, 62. 869, pronto, cobre. 869, você não. 869, autorizado Brasília, via peso 17, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor Elefa, aciona 5031, controle 119, decimal 35. Autorizar 360 Brasília, peso 17, decola da 10, primeira curva à direita, Arbor Elefa, transponder 5031, controle 1935, alvo 89. 869, cotejamento correto no 7, em pronto. Controle do 645, controle anel número 1. Afirmativo. Pode voar ainda, Serra. Aduna, o voo no 645 descendo até 2 mil pés. O ajuste no 013, autorizado final, reporte estabilizado. Sim, dona Ana, prova, obrigado. Solo 123, viva direita, solo 121, decimal 9. Solo Salvador 6210, boa tarde, segue via Alfa Juliette, portão 3, parte 1. Alfa Juliette, portão 3, parte 1. Salvador é o TAM 3567 na posição 8, com informação Tango para Brasília, pronto para cópia. 3567, boa tarde, Tango confere. Autorizado Brasília, VPZ Luna 7, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da Arbor Elephant, aciona 5033. Controle 119, decimal 35. Boa tarde, autorizado Brasília, nível 360, via Pesuru 97. Recorda 10, com curva direita, na saída mestra. Aciona 5033, controle 119, 35, Confirma a saída, por gentileza, para São 35, mensagem. Saída Arbor, telefone. Arbor, gol no 645, LL, baixa travão. Gol no 645, livre pouso na 1-0, vento no 80 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso. 69 para puxa acionar no portão 7. 869 no 7, coordenando o motivo de solo, chama táxi. Vai, pessoal, uma nova chamada. Acabamos de avisar que vão procurar uma bagagem. Solo, Salvador, é o 4206 da Azuca Tango, autorização, resiste. Boa noite, 69, apenas confirma, está pronto para o push? Vai, pessoal, uma nova chamada, senhor. Boa noite, 69. Gente, no 869. Obrigado. Azul 4206, boa tarde, Recife, pronto cópia? Pronto cópia, pronto cópia. Azul 4206, autorizado Recife via Upzulu 17, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Cuca, Jamo, Caju, aciona 5036, controle 119.35. Autorizado Recife, no 350, apresulou no 7, decola do 0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5036, o transponder, só confirma a frequência do controle. 119.35. 1935, controle dessa capital, azul 4206. 4206, colegiamento correto no Unichim, pronto. Camará. Agora sim, para posto 90, portão 7. 869, autorizado? Chama táxi. Chama táxi, 869. Para pushback, acionamento da 3567. 3567, número 2 do setor, aguarde. Aguardando da 3567. Aqui, José, 501, 966. Quando 66 desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final, reporte estabilizado. 102 mil autorizado, reporte estabilizado, 1 no 66. B45, solo 28, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. 2 a 9. São 3567, tem condições de iniciar no 8 sem interferir com o tráfego já iniciando no 7? Aguarde. Direção no 1645, fiscaliza na pista. No 645, boa tarde, segue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Solo da 3567, consegue fazer o pushback sem interferir, da 3567. 3567 autorizado, chama táxi. Lá para a Vaxão 3567. Solo Salvador, boa tarde, Azul 2712, parte 3, informação Tango, solicita coordenar 130 da Caju. O aeronave chamou? O Azul 2712 no pátio 3, informação Tango. 2712, boa tarde, confirma o horário do plano. 00. T2100, peço que aguarde, confirma o nível solicitado. 30, se possível sair da ponte. 130? Firmo, 130. Gente, peço que mantenha escuta o 2712. Gente, 2712. Boa tarde, boa noite, 69, com 180 PLB, autonomia 0337, alternativa campeão. 0869, confirma que as informações de táxi, gentileza. Afirmativa, para o táxi, 0869, 180 PLB, autonomia 0337, alternativa Campinas, Serra Bravo, Quilo Papá. 0869, autorizado táxi, via parte 1, dando passagem ao Boeing da companhia, via Índia até o ponto de espera, lá a torre 118.95, ajuste no 03, bom voo. Dando passagem à companhia, pode ficar a torre 118. Moro 645, Juliette, portão 2, parte 1. Portão 2, Moro 645. Salvador, good day, control 077. Control 077, good day, stand by to clearance, number 2. Roger. Autorizado, nível final 180. Obrigado. Para o táxi, 3567, com 153 a bordo, 3:30, alternativa Ribeirão Preto. Salvador, boa tarde, voo no 66, estabilizado. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 03, bom voo. 0-3, ajuste, ponto de espera, chama a torre, tá 3. Sete, boa noite. Passarelo 2231, chama Recife, 128, decimal 8. 228, tá atento. Pastor no meia, Vitória, número 3 para a cópia guarde. Noite 69, não tem um ponto de espera. Até um ponto de espera hoje. Copia 2712. Azul 2712, autorizado Aracaju, via Golf 677. Nível 130, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0276, controle 119.35. Autorizado 30 para Aracaju via Golf 677, decola curva esquerda, pista 10, saída Conde 0276, 1935, controle azul 2712. Azul 2712, cotejamento correto. No pátio 3, então, tá? Chamará próximo 2712. Papá Romeu, Whisky Charlie, Papá. 5,4 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar está terminado. Mantenha-se em regra de voo visual nível 085 e chame o controle Ilhéus em 120.1. Ground Condor 077, we are ready anytime. Do we expect any delay? Condor 077, just a few minutes to its clearance. Okay. A nave faz a aeronave da companhia na curta final, a linha mantém no zero. Após passar a aeronave na companhia da companhia na curta, a linha mantém no zero. Boa noite. Voltou 166, solo 35, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Voltou 166, direita, solo 12, um decimal 9. Direita, um decimal 9, obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, boa, 966, boa tarde, segue via Alfa, Juliette, portão 4, parte 1. Alfa, Juliette, portão 4, parte 1, certo? 10077, ready to cop. 10077, go ahead. 10077, clear to Echo, Delta, Delta, Fox Trot, Airport, via Uniform, with 50. After, according to route plan, flight level 310, takeoff runway 10, with left turn, Momo departure, Mike Oscar, Ben, Dilube, transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, Skog 5022, Salvador departure, 119.35. Call 077 Master Chief, destination Frankfurt via Upper Whiskey 50, flight plan route, flight level 310, runway 10 after departure, Momo departure to D-loop, squawk 5022, and departure frequency 119.35. Call 077 after takeoff, turn left on Momo departure. 10077, after departure, left turn, Momo departure. 10077, read back is correct. Gate 10, call me when ready. Controle, uma boa, boa noite, 69, passa 1300, sai da aeroporto, direção direto. Boa noite, 69, contato cadastro, 4360, saída, aeroporto. Salve a 360, boa noite, 69. Temos duas opções, pode aguardar alinhado mais 4 minutos ou podemos coordenar uma mudança de nível com Recife. É o que prefere. Segue perfil de saída coral, aciona 5041, controle 119.35, torre 118.95. Recife, o que prefere. Pastor, o nome é cotejamento correto no pátio militar para acionamento de táxi, chame torre 118.95, bom voo. Pastor, o nome é, confirma se decola a partir da interseção? Gente, para acionamento, chame torre, pastor, o nome é. Com o centro, um outro nível, aceita e tem condições de subir até o 320, até o 3567. Gente, aguarde. Fala, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi. Meu mais que é a Juliette, usada a chegada a bom, reportada a defesa.

Paulo Salvador, Chané 6201, para cópia 2300, Galhão. 2201, boa tarde, prepara da Euleda e Lume. Da Euleda e Lume, 201. Autoriza o gol no 869 lá na Progeressa? Autorizado, gol no 869. Grato. T567, decolado aos 42, controle 19, decimal 35, um gol. Chama o controle, 3567, boa noite. Pronto, passar. Altímetro no 0, no 3, livre táxi, chame para cruzamento. Altímetro no 0, no 3, no 6, confia as pessoas a bordo. Altímetro 1 no 6, confia as pessoas a bordo. Gente, grato. P201, pronto, cópia. Pronto, cópia, professor. Oxenei 6201, autorizado, Galeão, via P-November 857, após Moussu, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dial, Leda e Rumi. Aciona 5026, controle 119, decimal 35. Vamos passar o Galeão, pela âmbito da Lembo 857, pelo nível 360, decolando a 10, curvando a direita. Da Euleda Mirumi, sai de transição, 5026, transpone, 5935, controle Salvador. 201. 201, protegimento correto no 3, em pronto. O 3 vai chamar pronto. 201. Salvador Azul 2591. Do 169 na Hotel para cruzamento. Autorizado cruzamento na Delta, solo 121 decimal 9. Para o sinal na Hotel, camarada 2121 decimal 9. Na Delta, solo 121 decimal 9. Delta, solo 121. Pode ser 19. O Azul 4206 solicita táxi, 3 horas e 20 minutos de autonomia. 107 a bordo, alternada nacional. Alô? Azul 4206, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. No 0 no 3, agora padrão, Índia, ponto de espera, 1018, 4206, obrigado, boa semana. Pastor 16. Pastor 16, segue táxi via Alfa, reporta em Gillette. seguindo o táxi via Alfa, reportará o GDS. O 1869 chama Recife na frequência 128 decimal 8. 288, voa no 869, obrigado. Salvador, 4206 da Azul, pronto, com espera. Azul 4206, linha decolada 10, vento 170 graus com 5 nós. Bem livre, ingresso de decolagem da 10 Azul 4206. Salvador, uma boa tarde ainda, tá 3897, estamos no portão 5 com a informação Tango, autorização Guarulhos nível 3, 4-0. 3897, boa, número 2 para a cópia, prepara da Elle da Motiva. Da Elle da Motiva, sim. Voz de voadora interceptar. Foi direto do Luna, descendo a 4003. Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3 de Mongol. No meio, copiou? Pátio 1, torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3. Então, próximo 3, para mais um instante. Usando 2, 0 para 1 no meio. Lembrando 43, aciona a identificação, autorizada a chegada, bom. Desça para 4000 com ajuste no 013. 4000, Condor 077, approve a taxi via Manapel, report taxiway India. Condor 077, over the airplane, taxiway India. Decolada 248, controle 19 decimal 35, bom voo. 0935, 4206, obrigado pela sua mão. Controle Salvador, Azul 4206.